céu, a brisa é o paraíso do mar. A mão do sol, a brisa fazem a gente voar. É o paraíso do mundo, é fora o sol.